Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Obrigado Internet, o podcast semanal em que exploramos situações relevantes da internet nacional, mas também internacional. Como já repararam, eu sou o delicioso Fernando Alvim e acompanham-me neste programa os saborosos, sem completamente gay, Nuno Dias e Pedro Paulo. Hoje porquê? Contamos com uma presença feminina. Presença porquê? Feminina. Quem porquê? Espera aí, os saborosos Nuno Dias e Pedro Paulo. Claro, eu fui procurar sinónimos da palavra top e saborosos. Se provasse e delicioso. Ias ver que era delicioso. Claro. Dias, temos que te levar a um sítio e o Paulo vamos te levar a um sítio. Obrigado. Queremos fazer alguns testes contigo. Contamos. Deixem-me só dizer isto. Contamos com a presença feminina. Uhul! Oi! Yeah. Finalmente! A criadora de uma das páginas de Facebook mais populares em Portugal. É verdade. Um fenómeno das redes sociais que dá dicas sobre relações, de como conhecer o homem ou a mulher de sonho, ou conselhos de como se integrar na vida profissional. Tem mais de 60 mil likes. O seu lema é: mais vale casada e rica do que pobre e solteira. Faz-nos com companhia, Raquel Costa, da Gaja. É uma conversa boa onda. É uma conversa boa onda. É tanto uma conversa boa onda. É mesmo uma conversa boa onda. Olá, Gaja. Olá. Ela Olá, Raquel. Autoentusiasmo. Yes! Espera aí, espera aí. Vamos fazer outra vez. Um, dois... Yeah! Já cena! Finalmente ela veio cá. Então, climax, tudo bem? Climax, tudo bem, Raquel? Climax total. Raquel? Climax. Temos que cumprimentá-la como se ela não estivesse cá. Já sabes que temos que fazer essa cena. Então, Raquel, como é que estás? Então, quanto tempo, é? Estás bacana. Tudo. Já não vi a Raquel há muito tempo. Há uma coisa que acontece invariável nos programas, sobretudo de televisão, contra mim falo, que é cumprimentarmos uma pessoa... Depois já temos cumprimentado 40 vezes atrás. Já fiquei pendurada por causa disso. Porquê? Porque ia a cumprimentar e depois a pessoa faz assim um gesto para trás e eu... Pendurada. Damn. Yeah. Mas isso live on tape? Ficou gravado? Live on tape. Acho que a câmara estava a apontar para o outro lado. Aliás, era outra câmara, mas eu fiquei tipo... assim, naqueles sofás bem de baixinhos. Sim, agora vamos cumprimentar sempre pessoas com um high five. Não, eu só cumprimento uma vez. Sabe aquelas pessoas fazem alta fita quando vais enganas e vais cumprimentar outra vez a pessoa? Até já me cumprimentaste, meu. Ficar assim meio chateada. Mas qual é a cena? Também não é só cumprimentar, meu. Porque é verdade, acontece. Não, isso. Já me cumprimentaste, já me cumprimentaste. E tu assim, ok, mas... É, a pessoa não teve prazer em que eu tivesse cumprimentado antes. Eu não cumprimento ninguém. Dois cumprimentos são melhores do que uns. Não cumprimentas ninguém, porque... É pá, detesto. Tipo, imagina, eu estou a trabalhar e tenho tipo chegar a um sítio e tenho de dar beijinhos a toda a gente. É pá, mas isso é uma cena muito portuguesa, dar beijinhos. Ou estendes a mão com os ingleses. Eu acho que devia haver uma mudança. Ou damos beijinhos a toda a gente, ou damos para só bens a toda a gente. Eu acho que eu sou a favor. Do aperto de mão para toda a gente. Mas também podes fazer um olá ao longe. E quando as pessoas chegam e fazem aquela cena, olha, cumprimento-vos a todos. Exato. Faz assim, estica a mão, cumprimento-vos a todos. E então podemos decidir entre um beijinho ou um beijo na boca. E ser facultativo. Depende do contexto. A vida não é o Tinder. Se conheces bem a pessoa, podes dar um beijinho na boca. Se conheces bem a pessoa, foram uma pessoa. Quer dizer, que eu chegava aqui. Dá um beijo na boca e pessoa. Chegava-te aqui agora e dava-te um beijinho na boca. Era isso. Por exemplo, os russos? Não são os russos que cumprimentam com beijo na boca? Ou os são os franceses? Não, esses são três beijos. Não é? Os canadianos, não sei. Em relação ao beijo na boca, eu talvez. Só que dá. Eu podia desistir desta regra se uma outra fosse implementada e fosse absolutamente oficial, que é as mulheres, quando estão com um vestido de acetinado, com uma saia justa. Super. Normalmente colocam-se em posições pouco ortodoxas quando vão à procura de qualquer coisa, sei lá, no sofá ou não sei o quê. E nessa altura, o homem poderia ter a autorização de dar uma pequena palmada. Uma palmada bem pegada. Claro. Vá, já sabes que não podes estar nessa posição. E a mulher tinha compreendido dizer, ah, desculpa, isso, não tinha, não. Isso é daquela, isto não é nada machista. Tu és, tu és, não é nada. Tem tudo para correr bem. Por isso é que eu estou a dar esta ideia a ti, Raquel. Uma ia resultar. Tu não tinhas o perfeito anormal, desculpa lá, essa ideia foi perfeita anormal. Só dizer uma coisa, pessoal, está aí em casa, isto é humor, ok? Ah, isto é humor. É. O que achas? Pode haver um grupo de ministros a dizer. Não, ele já se esqueceu. Ele já se esqueceu. Ele já se esqueceu. Do... Foi uma cena do. Eu na semana passada. Isto é um callback. Isto é um callback. Pois é, ele disse isto é humor. Então, eu é que decido o que é que é. Isto é um callback, estás a ver? Ok. Mas já tive que explicar a piada, não é? Portanto, vai ouvir. É como aquelas pessoas que dizem. Aliás, o Dias diz isso: que é, estou a brincar. Quando uma pessoa tem de dizer estou a brincar, que é sinal que já foi contagiada pela cena do politicamente correto. Não, sim, mas eu sou um bocado assim. Mas eu não tenho confiança naquilo que faço, portanto. É sobretudo. É uma geral. Eu quero morrer. Ou é a pessoa que não tem confiança, que é mais isso, ou então é a pessoa que não tem confiança no seu receptor também. Que é, este gajo é demasiado atrasado mental, ainda vai pensar isso. Pode ser isso, Eu acho que se tu tens, tipo, estás num grupo de amigos ou não e tens de dizer estou a brincar, ou a pessoa é uma otária ou os outros são todos otários. Não, então é aquela pessoa que tu disse qualquer coisa na tanga e ela acredita, sabes? Pois aquela pessoa que tu dizes, depois veio os ovos, depois viu um ovni, eu sou tipo assim, tu queres bem? Eu também. Eu sou bem ingênuo, que acredito na pureza das pessoas, meu. Desculpa lá, Alvin. Eu também acredito na empresa das pessoas. Não, mas esta é a história do. O Alvin também é assim, acredita em tu. Eu, por acaso, acho que sou o único que não acredito em tudo. É sério. Há uma cena que é sério. E o PP não. Eu não acredito assim em tudo, mas gosto de acreditar. Eu gosto de fazer essas coisas, de dizer essas. Mentir. Havia não é mentira, é. Havia uma moda. Trollar. Porque havia uma coisa que era boa que se fazia, agora não se faz tanto. Que era. Como é que era? Era uma cena de sugestão. E de criar um ambiente mau, de deixar a outra pessoa quase que humilhada, mas que era tipo, não sei o que dizer, tu fazias a cena, mas aquilo tinha que ser combinado. Vocês lembram de certeza que era? Combinava-se, então, não sei o que, começava-se a falar do pai de alguém, tipo, não sei o que, e ele começava a falar do pai, não sei o que, o pai dele morreu, tu não sabes isso, e eu sou o quê? Lembras disso? E ele ficava completamente. Tens uma situação e depois, down. Quando ele está a falar mal de alguém, tu dizes. E tu deixas estar ali 10, 15 minutos até ele estar ali a sofrer. É, 10, 15 minutos nada. É. Dá para o Guinness, quase. Dá para agoniar. A Raquel está a banar com a cabeça de total desacordo. Ela nunca fez isso. Não, sabes, isso faz lembrar tipo, as praxes que fazem no trabalho. Tipo, quando entra um estagiário assim e alguém cria tipo. Uma brincadeira, mitos, não é? Uma situação qualquer, tipo, liga aí para o não sei quantas e depois está alguém do outro lado que é da redação, assim, tipo, a trollar a pessoa. Pai, eu não curto nada dessa merda porque eu fico com boa pena do prachado. Porque já fomos assim também. Já fomos caloiros. Por causa de mim, ninguém me fez uma praxe nunca. No trabalho. Não. Nunca, a mim também não. Acho que nunca me fizeram nenhuma praxe. Nunca fizeram uma partida. Eu na faculdade fui prachado. Não. Não, houve uma situação que eu achava que era uma... notícias, não é? Tipo... Não, mas antes trabalhava na Lux. Não. Mas uma vez houve uma cena que eu achava que era peta, que me estavam a dar uma tanga e afinal, tipo, um ano depois vinha a descobrir que era mesmo verdade. Era o quê? Era uma figura pública que tinha levado porrada de namorado e, tipo, um ano antes eu tinha encontrado essa pessoa num evento. E disseram para eu perguntar. Oh, bem, porque, tipo, este gajo está-me a dar uma ganda tanga e eu, tá bem, sim, vou lá perguntar se ele levou porrada do namorado. E depois, um ano mais tarde, essa pessoa deu uma entrevista a falar sobre a violência doméstica que tinha sido alvo e eu fiquei tipo, era verdade, meu. Devia ter ido lá perguntar porque é que ele estava com o olho negro. Tinha tido uma caixa incrível. Não, porque eu fui perguntar porque é que ele estava com o olho negro e ele disse que tinha tido um acidente de carro. É o normal. Yeah. Acidente de carro, caiu na cozinha. Foi uma história triste. Caiu nas escadas. Yeah. Há pessoas que criam páginas de Facebook. E como é que é a tua página? Há quanto tempo é que criaste a página? Curtiram? Curtiram? Nós começamos sempre a festejar quando começamos realmente o guião. Ok. Incrível. Logo. Passagem. Também, Paulo. Olha, parabéns. Porque, Fernando Alvim, se tiver mesmo com guião ou sem guião à frente, faz sempre isto. É verdade. Se parece tipo quando. Tipo... Nós estamos aqui para curtir a vida, não é, Alvim? Tem razão. Quando nós estamos como jornalista. que faz jornalismo cor-de-rosa, vá, entrevistar figuras públicas, quando estás na entrevista, então, e o teu novo projeto de televisão? Ah, sim, a tua personagem. Olha, e é verdade que levaste porrada do teu namorado? Tipo, aquela passagem, olha, por falar em tua personagem, é verdade que levaste porrada do teu namorado? Não, mas nós temos que ter um motivo para falar sobre a internet. Bora. Pronto, é internet. Só isso. Internet é a desculpa, não é? Para nós estarmos juntos. Então como é que diz net? Diz internet. Net. Ou dizes que é? Diz-me, digas que diz face. Face. Não. Isso é o meu pai. Isso é o meu pai que tem 60 anos. Eu digo, é sou mais moderno, digo só F. Yeah, e os meus amigos dizem, vou F. Não disses nada, meu. Agora é nova cena, pessoal. Pessoal, nunca disse isso. Tu és um parvo. É nova cena, nova cena é dizer, vou F. Bem, vamos voltar. Vamos. Alguma tendência nova na linguagem da cena? Para além de dizer, vamos ao F. Está a passar um bocado, estou tranquilo, não é? O teu tranquilo, deu nos festejos do Benfica. Quando há uma coisa, uma música dá nos festejos do Benfica, é sinal que não. É sinal que aquilo já está um bocado mainstream. É sinal que não. E deu, e a maior parte das pessoas não conhecia a música, que foi curioso. Está tranquilo, está favorável, é MC Bin Laden. E está toda a gente assim, toda a gente está à minha volta. Mas o que é isto? Toda a gente sabe a coreografia. Não. Há uma coreografia que eu gosto, que é aquela que o pessoal faz na discoteca, sabes? Qual? Aquela que. Que é tipo, geralmente é o pessoal. Tu vais mesmo exemplificar, é que as pessoas lá em casa não morrem. Não, isto não é um podcast. Mas vocês, isto vocês percebem. Vocês percebem que és. Que eles rodam assim, assim. Ah, isso é muito. É uma curiosidade. 2001, 2002. Mas ainda conta-nos, Raquel, como é que nasceu a tua página de Facebook, a gajo? Bem, que puxada, consiste? Estava eu a dançar esta coreografia na discoteca. Que as pessoas não viram. Mas elas imaginam. Mas conta-nos. Meu Deus. Então. Estava eu em casa sem nada para fazer. Não, estou a brincar. Epá, nasceu... Quando é que eu criei isto? Deixa-me tentar lembrar. 2014. Opa, já na reunião dos Illuminati. Na reunião dos Illuminati. E então decidi que, opa, que achava que tinha algumas coisas estúpidas para dizer ao mundo e... como não tinha nenhuma plataforma para fazer e também não queria criar um blog, porque achava que, pá, que não é uma coisa imediata e tinha sempre em mente a cena da malta que tem pouco... plafond de tráfego de internet no telemóvel. Sim. E pensei que eu quero é que as pessoas leiam, vejam isto de manhã enquanto estão a caminho do trabalho no Facebook. Então a ideia de criar só uma página de Facebook surgiu aí. E o conteúdo acho que é das coisas mais básicas e universais para se escrever, que é relacionamentos, sexo, amor, desilusões. Acho que isso chega a toda a gente. Em vez de me armar intelectual e criar uma página sobre política ou o que quer que seja. Tu falas sobre amor ou relacionamentos. É direto, tudo sobre amor. Uma linguagem direta. É incrível, as pessoas reagem de uma forma... Estúpida? Não estou a brincar. Não, porque são os outros mais de uma forma... tocam... Sim, assim, sim. Maior mais de todas pessoas. As outras temáticas. É uma temática que envolve mais as pessoas. Sim, não? Sim. E apesar de... Há uma dicotomia muito grande entre aquilo que as pessoas me dizem em privado, por e-mail, por mensagem privada, e aquilo que dizem em público. O que dizem em público, eu noto ao longo destes anos a evolução do fórum de discussão para corrida de touros. Corrida de touros não, praça de touros. Que é o que se passa normalmente em todas as páginas abertas com algumas pessoas, que é a minha opinião é melhor que a tua, e se a tua opinião não for a mesma que a minha, eu vou te destruir, insultar, o flaming, não é? Completamente, mas pronto, é o que é e a minha página não é diferente. Mas pá, em privado, por e-mails, eu recebo mensagens quase todos os dias de pessoas mesmo a contar-me as suas histórias de vida e as suas... Já recebeste histórias de pessoas que pudeste ajudar? Epá, eu gosto de acreditar que sim, mas sabes que... E alguém que só te mandou uma pila numa foto, tipo... Já recebi no Snapchat. Opa... Falar no Snapchat, eu não Olha, sei. Olha, eu tenho aqui um problema, e tu? Diga ele. Não, é isto. Tenho um sinal. Sabes que eu não sei trabalhar com o Snapchat. Ainda bem, eu também não. É só mandar coisas. Mas eu não sei funcionar com aquilo. Olha, tenho... És info excluída, como o Fernando Alvim. Não, pá, o Snapchat... Aquilo tem fotos, tem as coisas pessoais e depois à direita tem as coisas do dia. Não consigo, de vez em quando abro aquilo a tentar, tipo... Olha, ainda, curtir um bocado o Snapchat e não consegues curtir não o Snapchat. Nada, não aparece, não percebo. Não percebo, eu ainda sou do tempo do Mirk. Nós somos todos do tempo do Mirk. Não, eu sou não. Do tempo do Mirk, mas não usava o Mirk. Não, usa. Não usavas o Mirk. Não. Que canal é que paravas no Mirk? Ah, no Asmães, que era o canal da minha terra. Poesia. Desta Oliveira das Mães. No Poesia, tu és ao Poesia. Claro, maior canal de engate. Eu era opto do Poesia. Tu eras o... Não era nada. Não Poesia. Eu era o Melo Breiner, meu. Inventei, claro. Desculpa lá. Não acreditar, estás a ver? Ela pensa que ia ter uma paixão secreta pelo Melo Breiner. Não era o melhor Nick Diarre se eu fosse o Melo Breiner. Melo Breiner. Ou Nicolau. Dá-me voice. Mas não era o Nicolau, era de Sofia. Voice. Voice no poesia. Então espera. O Alvin nunca foi ao IRC. Não, não, porque há uma coisa que... Na altura devia ter, não, para não, ter relações. Não é isso. Eu não me excita o anonimato. Pelo contrário, repele-me. Pronto. E basta assim uma coisa... Mas era o que havia na altura, sim, mas sabes que ele tem Tinder e ele é mesmo... As pessoas perguntam se ele é o Fernando Alvim do Tinder e é mesmo. Ele assume que é o Fernando Alvim. Mas descrição não tem nada a esconder. Na minha descrição da apresentação eu digo que sou eu, mas... Mas tu podias ser o Fernando Alvim no Mirk. Mas à altura, se fosses conhecido, podias auto-identificar. Tá, mas não, o problema não era esse. Tipo, eu vou estar a falar com uma pessoa que não conheço. Yeah. Não vejo a cara. O que é que tu fazes agora? Não, mas eu falo com pessoas que conheço. Não podes falar. E filtrar. Além disso, me dá lá metido a vida toda. É tanto tempo, tipo, passa. Sabes que a cena do IRC era mais... O objetivo era a conversa em si, não era... É assim, não vou dizer que esse objetivo não esteja sempre vivo, mas o objetivo era a conversa. Sim, era o objetivo mandar postas fechadas no canal. Era a conversa, se tivesse uma pessoa interessante. Ok, agora se calhar mais fixe fez as fotos de gajas e metes para a direita ou para a esquerda e depois... É mais fixe. Eu estava no Matosinhos, no canal Organizas por prioridades, não é? Eu estava no canal Matosinhos. Um... Opa, havia o quê? Canal Trivial, meu. Então, espera lá, mas... O que é que pensas do Tinder? Das vezes... mas enganei-me no Tinder. Sim, porque tem um pouco a ver com a tua página, que é como é que o homem e a mulher se relacionam, está muito... Sim, falar no Tinder, não foi no Snapchat a tal coisa da pila, foi no Tinder, um gajo... Mas não podes mandar pilas pelo Tinder? Podes, tipo, na conversa direta, para... podes mandar fotografias. Agora já podes ir a fotografias, acho. O quê? E há, tipo, ao fim de um minuto, o gajo manda-me o número de telemóvel e a sua pila ereta. Mas tu tens Tinder... Eu sou a única pessoa que... O quê? Eu nunca vi nada disso. Eu não tenho Tinder. Nunca... Yeah, eu acho que é o Tinder não dá... É mal se mandarem pilas a ti, mas pronto. Não, nunca mandar. Primeiro, obrigado por me mandar. Mas, obrigado. Não, mas fotos não. Eu acho que não dá. Acho que dá. Acho que dá na conversa direta. Tu podes mandar um momento. Qual conversa direta? Quando no chat. No chat do Tinder. Está bem, mas não... Consegues mandar fotografias, se quiseres? Acho que não. Sim, sim. Ou tu tens que atualizar a tua aplicação. Alvin, tu não percebes mesmo nada de aplicação. Não percebo nada. Não percebo nada. Porque eu tive necessidade também, verdade. Pronto. Também. Olha. É mau. Sim. Sim. Até mas o que é que pensas deste tipo de redes sociais? Sim, exatamente. De quê? Do Tinder? Por exemplo. Ah, bem, eu acho que é uma forma como outra qualquer de conhecer pessoas e bem vistas as coisas hoje em dia. As pessoas trabalham tantas horas e têm tão poucos momentos de lazer que parece muito mais... útil, honesto e até seguro conhecer uma pessoa no Tinder e depois, se quiseres ou não, marcas um encontro com ela, seja um café, seja para mandar uma foto, chega dela, chega dela, do que tipo estar numa discoteca às 3 da manhã em que está toda a gente bêbada e chegas lá e tipo tu imaginaste uma determinada coisa às 3 da manhã e depois acordas de manhã e tipo aquilo não é nada daquilo. É a mesma coisa não conhecendo a pessoa no Tinder. Mas por exemplo, tens aquela fase preliminar, se quiseres tomar um café com a conversa, pessoa, sim, chegas lá e tipo, olha, afinal não é um coirão, afinal é uma gaja boa. O Aziz, num stand-up, dizia que antigamente tu tinhas que tipo ias ao calhas e esperavas que o universo desse coisas. Universo. Isso era comer, que não é? Ias ao calhas, com a vida toda, não é? Tipo, vais assim, vais à rua e vai. Logo se eu quero calhas. Conhecias amigos de amigos, ou conhecias miúdas na praia, ou conhecias miúdas nas Mas as coisas mudaram. Olá, miúdas! Isso só acontecia porque não haviam estas ferramentas. Mas achas que esta ferramenta te ajuda? Olha, eu ao longo de toda a minha vida nunca tive nenhum gajo que se viesse apresentar a mim. Que se viesse. Desculpa. Nunca! Muito triste. Mas acho que eu sou assim. Não, que chegasse ao pé de mim, tipo numa discoteca ou qualquer contexto, dizer, olá, tudo bem. Nunca me aconteceu. Com essa cara de má, estás à espera de quê? Exatamente. Mas ela não tem cara de má, ela está sempre a sorrir, meu. Não, tipo, imagina, eu ia sair com as minhas amigas à noite. Eu sou a que, tipo, está a tomar conta de toda... Não, estava a tomar conta de toda a gente. Eu sou a que bebe menos e a que está menos... Ah! Porque ias conduzir o carro. Não. Mas, tipo, não tem um ar afável, aquele ar, tipo... Ela vai... Eu tenho uma amiga minha ela que vai. Eu estava lá dela no Lux e há um rapaz que se aproxima dela. Um garanhão. E começa a fazer qualquer coisa. Ela diz: ouve, base daqui, eu sou anti-touch. Sabe disso? Base daqui, eu sou muito anti-touch. Bom. Muito bom. E ele ficou assim a olhar para ela e basou logo. Mas só uma caixa boa é que pode dizer isso. Só? A caixa era boa? Ela é boa. Ou uma caixa às 5 da manhã. uma gaja às 5 da manhã. Mas tipo, uma gaja de... Eu às 5 da manhã digo, toquem-me, por favor. Pela, eu quero ouvir essa teoria. Deixa-me ouvir uma a teoria. Uma gaja normal, como eu, se disser isso a um gajo numa discoteca, ah, eu sou anti-touch, o gajo vai dizer, não sei o quê, deves achar que tens de ter a mania que és boa. Yeah, eu quero... É. Sempre. Uma gaja boa pode dizer essa merda. E o gajo fica tipo, uau, wow, é da sexy, ela não gosta que toquem. Uma gaja normal, os gajos que fazem isso, pá, que felizmente não são todos, acha que está a dar-lhe um prémio por ela ser média e ele ir-se meter com ela. Ainda há gajos que acham isso. E portanto a gaja tem de ficar, sim, por favor, senhora, obrigada por me ter abordado às 3 da manhã quando está todo bêbado, vamos embora dar uma queca. Há gajos que fazem essas merdas e pensam nisso, tipo, devias estar agradecido, mas, seu coirão. Mas essa dualidade é um pouco como se fores um gajo menos bonito a meter conversa com uma gaja, ela acaba de dizer, que o gajo tão creepy, sabes? Não sei porque olhaste para mim quando disseste um gajo menos bonito. E se for o gajo bonito a fazer a mesma coisa, já é um gajo. É pá, eu, assim, eu não percebo porque é que as pessoas se metem umas com as outras na discoteca. Se for um gajo bonito a atravessar a estrada para ir atrás dela, é giro, olha que giro. Não, se for um gajo doctor, aqui, tarado sexual, estás a ver, está a atravessar a estrada. É, punheteiro do caralho. O stalking é sempre... Vocês há, algo de Raquel, há algo de Raquel na gaja? Ah, sim, eu diria que, sei lá, 80%. 80%? Sim. Sim, porque acaba por ser uma perspectiva muito pessoal, não é? Acho que o Dias está super contente com a pergunta dele, olha lá. Como é que não, ele conseguiu encaixar ali bem. Ele conseguiu encaixar a pergunta e está é uma página que é bastante pessoal, portanto é normal acabe por... Não deve haver muitas coisas... Só as coisas mais exageradas é que não têm a ver contigo. É aquilo é tudo autobiográfico, no sentido de coisas que eu já vivi ou que eu penso, mas pronto, a linguagem é um bocadinho exagerada, não ando sempre a dizer caralhadas no dia-a-dia. E sim, é um bocadinho... A ironia, não é? Também, tu dizes um bocadinho a ironia, se calhar. Sim, eu irónica sou sempre. mas pronto, mas é um bocado exagerado, mas aquilo sou eu, ou seja, também seria um bocado hipócrita da minha parte, seria um bocadinho perspectiva de autoajuda fake se eu criasse uma página. Eu estava com esse nome na minha cabeça. Pá, e não ia dizer. Eu vou dizer uma coisa, Eu não sei se ele provavelmente ajuda a pessoas. Vou desabafar agora. Há uma coisa, há um fenómeno, que isto é um fenómeno humorístico, com muito, cabe muitas personagens, mas o Gustavo Santos está a ser aquela muleta humorística toda a gente ultimamente. Quando não sabes o que é que a gente disse, quando é uma coisa de autoajuda, quem é que é? Mas tu não tens. Quando é uma coisa que é poética, quem é que é? Estás a ver? Há mais pessoas, mas meu. Mas ele já aquela coisa, estás a ser um bocadinho Gustavo Santos. Pois, exatamente. Mas sabes que ele põe-se a jeito. Está a ser motivacional? Sim, mas a cena é... O problema é que ele também tem público. Há mais pessoas. Sim, mas sim, tem muito mais público que a maioria dos humoristas que gozam com ele. Sim. Pois. É, não podes ganhar nessa equação. Mesmo. Mesmo. Há pessoas que levam aquilo mesmo a sério. E eu acho bem, porque é bom as pessoas estarem motivadas quando não vão fazer nada. Não, eu acho que, assim, eu acho que o negócio da autoajuda é fabuloso porque dá muito dinheiro. Eu vou escrever um livro de autoajuda. Eu acho que sim, acho que vais ganhar dinheiro. Se vais ajudar alguém, tenho dúvidas. Porque, por exemplo, eu não reconheço mérito a ninguém que não seja um psicólogo na perspectiva de ajudar as pessoas a... Mas o teu amigo, quando te motiva, também não é um psicólogo. Diz assim, tu vais conseguir, man. Vais conseguir. Não, está a ser ele, amigo. Ele diz assim, eu queria bué ganhar... Ganhar... Ser empreendedor. Não, ganhar a Eurovisão. Ele diz, vais conseguir. Eu, claro que não vou conseguir. Tipo, nunca que vou idiota do caralho, meu. Yeah, estúpido. Tipo, nem sabes estúpido cantar. Estúpido de merda, meu. A tua página... Nem sei cantar. A tua página da Facebook passou para livre. Estúpido de merda. 2015, certo? Larga-me. Vocês agora começaram a falar e cortaram o meu pensamento, amigões. Agora vou ficar triste. Yeah, vá, diz lá, estás a falar mesmo sobre ela, não é? Não, desculpem lá, agora não me apetece. Então é assim, estás a falar sobre o livro dela que saiu em 2015. Hoje, claro! Junho, Paulo, a partir de hoje, vamos criar uma nova rubrica neste programa que se chama As Perguntas do Dias. A Pergunta do Dias! Vá, Dias! Agora não faço. Vá, Dias! E tu aqui vá lá, vou anunciar também, vamos fazer os dois ao mesmo tempo. É só uma, dois, a pergunta do Dias! O que é que. O que é para ti comédia incrível? Que é isso? Dias! Podes acreditar? O que é para ti comédia incrível? Mas parece o que é que é ser milionário e vou perder isto? Opa, porra, eu quero! Opa, Dias, tens de ter o teu programa só com as tuas perguntas, Dias. Foi maravilhoso. O que é que medo incrível? Nós fizemos tipo há 4 programas e correu muito mal. E agora estamos sempre a utilizar esta. Porque as pessoas ficam super desconfortáveis. O que é que é comédia incrível? O que é que medo incrível? O que é que foste tu que fizeste esta pergunta? Dá a pensar. O problema é que não foi nada, foste tu. Foste tu que escreveste. Foste tu que escreveste. Eu nunca escrevi isso, meu. Fogo. Bem, eu sou adepto que devíamos fazer sempre esta pergunta em todos os seus. O que é para ti comédia incrível? Ele a grisar-se. Mas é bom demais. Quem que inventou isso? Não sei, mas quem é? É uma pessoa que eu vou idolatrar para sempre. Isso é para deixar aquelas pessoas. Eu tenho a certeza que foi o Dias que inventou. Eu acho que não. Eu tenho a certeza absoluta. Sei qual foi o episódio e sei que não fiz nada. Então, pronto, quais são as tuas maiores referências de humor? Não, peraí. Agora vais responder. Isto é a pergunta dos Dias. Isto não se dá a volta à pergunta do Dias. O que é que é comédia incrível? Ok? A Raquel está boa. Eu só estou a pensar, a imaginar daquelas pessoas que gostam sempre de dar respostas. Ai, desculpa, estava longe do microfone. Aquelas pessoas que gostam de dar respostas muito construtivas e significativas. E genéricas. Que pensam bué na resposta e mais não sei o que, ficar tipo. Oh, então, penso... não vais ser essa pessoa. Mas também há aquela resposta fixe que é: eu no outro dia estava a passar na rua. Estava ali, por volta, ali naquela zona do Campo das Polas. E caiu alguém e foi incrível. Isso é uma comédia incrível. Sério, quando digo... Para quem que inventou isso? Ah, não sei. Mas o que é que tu andas a ver que te está a deixar animada? O que é que anda a cativar? Deixa-me ver se eu me lembro do nome dela. Ellie Wong, Baby Cobra, vi outro dia no Netflix. Epá, a gaja é muito boa, meu. Pá, uma gaja, ela fez o último espetáculo stand-up, este aqui que está disponível no Netflix, grávida de 8 meses. Houve. E a cena mais gira é que ela... Primeiro ela acha que bate aos pontos, e é uma gaja que eu nunca ouvi, acho que bate aos pontos a Amy Schumer, mas também não é difícil bater a Amy Schumer. Acho que a gaja... Tu não gostas de Amy Schumer? Acho que, não, eu gosto, eu acho que ela é completamente overrated, eu acho que é tão fácil, é demasiado fácil fazer... O tipo quando ela começou era interessante, agora é gratuito, que é, ao fim de 500 vezes tu dizes eu mamei bué pilas, eu sou gorda e estou bem com o meu corpo, os gajos que se fodam todos... Epá, tipo, dá para passar ao passo seguinte. E esta gaja, além de ser asiática, pá, primeiro não há muitas comediantes asiáticas com sucesso. A gaja consegue estar a fazer um espetáculo stand-up comedy, grávida de 8 meses, fazer uma piada hilariante com o aborto espontâneo que ela tinha tido antes de estar grávida. Pá, é genial. Genial. Vocês estão todos com uma cara triste, meu. Vocês têm de ver, a gaja é genial, é muito bom. Como é que ele se chama então? Ellie Wong. Eles estão com um cara que não conhece, é diferente. Sim, não estamos a ver, não é? Pronto, mas vejam. Mas é verdade. Mas vejam, pessoal, está no Netflix, não é? Podem ver. Se alguém tiver. Por acaso, já tens? Eu já tive e depois não tinha muito tempo para ver aquele. O que é o Netflix? Mas tu tens conta, nós temos conta partilhada, Totó. Pois. Vocês pagam a meias? Netflix? Sim. Conta partilhada. À borla? Não, porque o Netflix tem uma vantagem que dá para dividir a conta com outra pessoa. Supostamente somos três a dividir a conta, meu. Não? Se forem quatro pessoas a dividir, fica 12 euros. Por que é que vocês dividem a conta do Netflix? Então, porque tens dois e o gajo que vive comigo. E podes dividir. Ah. Se for, sim, eu sei que está para dividir. Podes pagar 4 euros e ter uma conta. Sim. E com quatro amigos. Eu não sabia disso, mas eu não tenho tempo também para isso. Não vale a pena. Olha, vamos passar à frente neste programa. Já agora, vais editar um novo livro? Não, para já não. Não, tens de perguntar o que é que vai ser o futuro, não é? Tipo, sim, o futuro. Pá, para já não, até porque este está a vender tão bem. Não, está a vender. Já não. É, não. Fazer outras edições. Exato, outras edições, porque esta esgotou. Pá, possivelmente, tenho que falar com a editora, mas para já não. Se eles quiserem alinharem nisso, se calhar um livro de receitas. Não gostavas de ter uma rubrica, por exemplo, na televisão ou mesmo na rádio? Gostava, claro que sim. Lá vim abre portas. É assim, olha, eu via-te bem na Antena 3. Via-te, olha, muito bem. Eu também vi, senhores da Antena 3, convidem-me, por favor, estou super disponível. Vou-te explicar. Eu estive aqui, é irónico falares sobre isso. Eu estive aqui há mais ou menos um ano a falar sobre o livro. E este percurso de semi-celebridade de lista G é muito engraçado, que é... Lista G é lista gaja? Não, é tipo... Sim, quem te conhece? Ah, lista G. É o mesmo campeonato que nós. Sim. Nós três daqui estamos no mesmo campeonato. O Alvin está na primeira liga, não é? Claro. O Alvin está na segunda. É, que tu passas... passas aquela fase de espetacular, oh! E depois tipo, ah, tens de vir ao meu programa. O Alvin cumpriu sempre, digo-te já, é dos poucos. Verdade. E depois, ah, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, e depois ficas tipo, ok, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, ah, e para uma televisão, e isto e aquilo, depois ninguém te liga, ninguém responde aos e-mails e tu ficas tipo... Portugal, não. Não, tranquilo. Mas Portugal tem uma cena curiosa, que eu não sei se é o resto me desse. Não. Tu vais ter uma reunião em Portugal, onde quer que seja, e tu sais da reunião, isto correu, isto foi uma maravilha, eles vão-nos comprar ou tudo, vão-me contratar para tudo, e depois aquilo, não quero. Já não sabe dizer que não, esquece. Não é? As pessoas não sabem dizer que não, não sabem ser diretos, diretas, dizer assim, a sua ideia não é boa. Ou não é o perfil que... Isto não é, de facto, o que andamos à procura. Isto não é bem para nós. Olha, pronto, isto não é para nós, mas olha, obrigado por ter vindo. Yeah. Não, constrói ali uma cena... Gostamos imenso. Depois não fazem nada. Yeah. Não querem que fiques desapontado, sabes? Querem que saias lá. Mas eu gosto de ficar desapontada. Isso é que vai ser das relações, não é? Eu gosto de ficar... Isso é que vai ser das relações, não é? Não, exatamente. Tipo, não acabam... Epá, se calhar é melhor... Sobretudo quando estás naquela fase naquela fase tipo de transição entre o engate e o namoro. Quando estás naquela fase do dating e as pessoas fazem o ghosting. Tipo, ghosting? Ghosting é desaparecer. Sim, nunca dizem, olha, tipo... Gajos são peritos em ghosting, completamente. É verdade. Outro dia, opa, aconteceu uma cena linda. Mas ghosting? De ghosting, não, mas ghosting ao mais alto nível. Sim, eu tinha andado com o gajo, não sei o quê. E o gajo às tantas deixou de responder. Outro dia? Não, ou no outro dia, tipo dois anos, pá, okay. Aí, um ano e tal, vá. Tinha andado com o gajo, mas não sei o quê. E o gajo deixou de telefonar, deixou de coisas, pronto, whatever. E passado para aí uns meses, estava eu à porta do trabalho e vejo o gajo a subir a rua e estava assim, fiquei assim a olhar para ver o que é que o gajo fazia. E estamos a falar, eu ainda estava no edifício da Avenida Liberdade, no DN. Pá, vocês estão a ver a Avenida Liberdade, para quem não conhece, a Avenida Liberdade tem um separador a meio, tem quatro faixas, duas de cada lado, ou seja, aquilo, a não ser que a pessoa seja o hobby com ela, é um bocado impossível atravessar quando há carros a circular. E não é que o gajo, para evitar falar comigo, não foi pela passadeira e atravessou aquela merda num sprint impressionante. O gajo viu-me, entrou em pânico, fez uma curva à esquerda e fez um sprint pela Avenida da Liberdade fora. O que é que tu lhe fizeste, Raquel? Nada! O gajo é que deixou de me falar. Nada. O gajo, a última vez que tinha estado com ele, contou-me uma história mirabolante da noiva que o tinha obrigado a fazer uma serenata, senão não casava com ele. Eu estava tipo ali assim, ouvir aquela conversa e estava tipo, isto não vai dar, isso é estranho, isto não vai correr. Desculpa, eu tenho uma história que bate essa. Eu tenho várias histórias que batem essa. Uma amiga minha tinha um namorado durante 3 anos. Oh. Ok? Há um dia, corria tudo bem. Há um dia, vamos chamar, vamos inventar-lhe um nome. Dia D. DD, ok? O nome dela. Não, o nome dela. Ah, ok, ok. É Maria. Vai chamar-se Maria, ok. Maria é mais fácil. Sim. Há um dia que ele liga e diz assim: Maria, preciso dizer uma coisa. E ela, então, querido, vou casar-me amanhã. Não! E ela, desculpa, mas o quê? Eu sei que nunca vais mais falar comigo na vida, mas não. Vou casar-me amanhã, sim. Vou casar-me amanhã. Mas tinhas vida dupla? Desculpa dizer-te isto assim, mas é. 3 anos. Coitada. Já viste? Eu tinha vida dupla. Não viste os sinais? Às vezes os sinais estão lá, a pessoa é que não quer ver. Pois, às vezes é. Phoenix, 3 anos. 3 anos. Que horror. E ia-se casar no dia a seguir. No dia a seguir eu aparecia lá, meu. Partia aquela merda toda. Mas a minha amiga também não regulava assim muito bem. Conservatório. Exato. Conservatório, meu, os autos dos casamentos estão lá, aparecia lá, partia aquela merda toda. Diz isso. Eu, 3 anos, partia aquela merda toda, partia o gajo. Só libera das mães, caralho. Claro, 3 anos esse gajo não vivia, meu. Esse gajo, assim, eu acho que 3 anos a pessoa tem, os sinais estão lá. Às vezes a pessoa não quer é ver, tipo, telemóvel, a pessoa, tipo, tem horários específicos, só pode estar contigo no dia X, no dia Y, tipo, é preciso perceber essas coisas. Tenho certeza que não moravam juntos, não é? Sim, está bom. Leva o telemóvel para a casa de banho, sinal. Eu te levo o telemóvel. Sim, quando vais... Muito ladylike dizer, quando estás a dar dicas, ainda ficas assim um bocadinho em pé. Estou aqui a disfarçar. Não tenho problemas. Uma amiga minha fazia uma coisa que era curiosa, que era de vez em quando, ligava para o namorado quando estava com ele, para ver se ele tinha o telemóvel em silêncio. Se ele estivesse em silêncio era porque havia algo. Porquê é que tens o telemóvel em silêncio? Que para não é, também havia ali desconfiança, um né? Coisa, sinal de desconfiança. Ou então ver o nome que aparece no visor, como é que está gravado. Foda-se, se aparece tipo mecânico. Eu das vezes que andei enrolado com ele, nunca meti um coração, eu meto sempre os nomes normais das pessoas, meu. Moura. Não, por Moura. Isso é a última coisa que se tem que fazer. Já pusemos, mas já. Tipo, estás numa reunião de trabalho e aparece Moura. Sim, é um coração. Estás a ver? Estás a ver? Fizeste aquela cara esquisita. Fofucho. Não, sim, as pessoas adoram-nos que se dá. Moura é o pior. Eu conheço uma pessoa que tinha Ratita na namorada. Ratita. Sim. Opa. Que nojo. Que horror. Este podcast está a cadeira. Estás a falar do assunto. Estás a esfarrelar o microfone todo. Olha, e depois já não se queixar. Depois queixam-se que nós andamos a gastar dinheiro público. Vamos passar para os virais da semana. Vamos lá. Bem, os Jotinhas só ganham nos trocadilhos. Porquê? Porquê, diz? Queres que leia? Então, na passada segunda-feira, a página do Facebook da JST decidiu brincar ao Photoshop e às frases engraçadas, portanto. E o que é que eles fizeram? Fizeram uma publicação sobre os contratos da associação serem um instrumento de política pública e de educação com dezenas de anos, portanto. E utilizaram o Mário Nogueira, que foi retratado de Stalin, e o Tiago Brandão Rodrigues é representado como uma marioneta. E a punchline da montagem é: isto, Stalin está. Boa. E aquilo foram criou um mesmo bocado de polémica, uma grande polémica. Já sei, foram não tem muito sentido do humor. Foram os mesmos criativos da Wells. Vocês já viram os slogans que eles têm? Isto é incrível Wells. É incrível Wells. É incrível Wells. Foram mesmo, tem graça. Eu imagino sempre essa malta numa reunião de brainstorming. Brainstorming. Briefing. Pá, sabes o que era bué de giro, bué de nice, bué de moderno? Era tipo pôr-me-se lá uma cena tipo assim, o Stalin, estás a ver? Isso, eles vão ficar bué provocados e vai dar um tiro. E o que importa é que sai nos jornais e vai haver confusão e é viral. Eu tenho uma pergunta a fazer: porquê é que o pessoal da publicidade curta tanto trocadilhos? Tipo, eu sou mesmo fã de trocadilhos. Pá, eu acho que... Tipo aquela página que havia, dos trocadilhos, como é que era? Ah, essa página era fixe. A que tu tinhas de enviar a página... Sim, aquela das imagens que faziam trocadilhos. Como é que isso tinha tanta graça? Caraças, porquê é que estás assim? Essa é a página dos trocadilhos. Ninguém se lembra. Era uma página que tinhas que submeter imagens para fazer trocadilhos. Aquilo foi bem popular. Como é que era? Epá, não curto nada de trocadilhos, meu. Pá. Aí se apanhados. Eu apanhado não tenho nada a ver. Pessoas que usam a palavra trocadalho. Trocadalho. Sério, trocadalho. Eu acho que é a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Nunca ouvi a palavra trocadalho. Tubaralho. Tubaralho, meu. Sempre que alguém diz isso, eu quero enfiar ácido nos ouvidos. É isso, e jocas. Aí, jocas é estilo. Jocas. Ginhos também. Ginhos, jocas. Eu mando jocas ao. Eu por acaso nunca gostei também de trocadilhos, nem humor escatológico, confesso-vos. Yeah. Escatológico com cocó? Sim. O Day. É um bocado. Eu estou à procura agora do nome da página no Google, desculpa. Pronto, olha. Mas de facto, Salão Neurótico. Só existem duas coisas. Não tem graça. Tem. Salão Neurótico tinha graça. Salão Neurótico, acho que tinha graça. Bem, mas eu gosto desta coisa. Eu acho que tinha graça. Eu tinha Alvin. Até parece que não é uma coisa que é subjetiva. Vamos ao próximo. Não, mas isto para dizer uma coisa. Só há dois tipos de humor. O bom e o mau. E o incrível. Não, o bom e o que não é humor. É que há pessoas que não encontram nem o bom nem o mau, não encontram nada, não há? Não. Há pessoas que não têm sentido humor. Olha, uma coisa que se faz muito... Está lindo. Olha, uma coisa que se faz muito, às vezes na rádio, e que eu acho que é horrível, é quando começam com private jokes. É a pior coisa. É. Mas é uma muleta fácil para quem não tem humor. Vou fazer aqui uma private joke. E parece muito tipo que estou-me a rir. É só constrangedor para quem está a ouvir. É só constrangedor para quem está a ouvir. É a pior maneira, porque depois não parece que queres integrar a pessoa que está a ouvir. Claro, como é óbvio. Acaba a ser mais bullying. Percebes? Yeah. Nunca se deve fazer isso. Mas isso, sabes que isso é um mal geral, nem é tanto na questão das inside jokes, mas, por exemplo, jornalismo de economia. O jornalismo de economia, embora nos últimos anos a crise tenha feito com que nós dominássemos mais o léxico da economia e das finanças, muitas vezes eu acho que é feito para as pessoas não compreenderem, que são tudo um conjunto de private jokes feitas para o leitor comum, o telespectador não perceber. Do leasing. O leasing, o spread. Spread. Tipo, Eu gostava que alguém chegasse, tipo um gajo, tipo, bué visionário, chegasse a uma televisão ou um jornal e dizer assim: meus amigos, está aqui um léxico, isto é o que esta merda representa. Não é aquele carequinha moreno? O Cláudio... Não é Cláudio, é aquele que toda a gente... Ele é muito fraturante. Já sei. Sim. Ferreira, não, o Camilo. O Camilo é isso. Camilo. É esse. O que é que o Camilo o Camilo Oliveira era o Camilo Oliveira vai apresentar o léxico. O Camilo quê? Dos trocadilhos. Porquê que o Camilo tem tantos haters? Não sei. Mas tem. Tem muitos. Camilo não, não sei. Camilo Lourenço. Camilo Lourenço. Estamos a falar. Estamos a fugir do monstro. Também tem haters. Também tem haters. Vai estar para ser na televisão para ter haters, só para se lembrar. Tipo assim. Tu também tens haters. Para acaso poucos. Eu acho que tu és das pessoas mais consensuais assim do panorama nacional, acho que não há um gajo que diga, eu odeio o Alvin Canos. Não há ninguém que diga isso. Há pessoas que dizem isso, sei lá, olha, do Gustavo Santos, mas quer dizer, é outro ramo, mas tipo da televisão, da rádio, há pessoas que dizem, odeio a Rita Pereira, e odeio, sei lá, o João Manzarra. Mas não tem razão para odeio o Manzarra porque é estreia. Odiar uma pessoa. Sabes que as pessoas não têm mais nada para fazer, não é? Lê lá o próximo. Vamos lá. Bora. Eu vou ler este texto todo. É, isso. Cabelo de Marisa dá que falar. Uhul. Fui eu que escrevi essa notícia. Bem, se fosse dias de ler isto, estávamos aqui até essa hora. Não, no DN. Bom, no passado dia 23, Marisa partilhou na sua página de Facebook um vídeo com o britânico-libanês Mika a cantar I Can't Make You Love Me. Numa partilha normalíssima e quase banal, acabou por se tornar, aliás, uma discussão sobre o cabelo da Marisa. Uma fã, ou simplesmente instigadora de redes sociais, afirmou: se você pretende tanto o país de África, por que você não deixa a sua cor preta natural? Estranho, que mensagem você quer passar? Você devia estar feliz da sua cor natural, afirma. Sabes o que é o mais viral deste comentário? Ninguém ali questionou que raio de português é este. Eu acho que este é português do Google Tradutor, bem. Achas que foi um bot? Foi um bot. Completamente. Alguém só para trollar, se calhar. Eu acho que se calhar. Bem, a fadista repostou com: olá menina, isto é logo de quem vai partir o ataque. Tudo. Não é? Olá menina, vai lá na boca. Não tenho por hábito responder. A cor natural do meu cabelo é ruivado, tal como o meu filho. Tenho avó negra, como tenho avó branca, como bisavós espanhóis e goeses. Como devo uma expressão então? Como me devo expressar então? Num mundo livre sem tabus, repressões ou fronteiras, para mim isso não existe. Conheço muitas pessoas de raça branca que nasceram em África, loiras e de olhos azuis. Será que têm que frisar o cabelo para mostrar de onde vêm? Desculpe, não entendo o seu raciocínio. A melhor forma de unir povos e culturas não é separando-os por coisas mesquinhas. Mas sei que com o poder da minha música eu consigo chegar a muitos corações, independentemente da raça, credo ou... se não estaria aqui, a menina a escrever no meu Facebook... Basicamente a Marisa a dizer assim: ok, podes mandar-nos aqui, mas quem está aqui sou eu. Estás a ver quem chegou, onde chegou, fui eu e não tu. Sua merda! Foi um bocado triste, né? Que pessoas perderem tempo da sua vida a fazer. Mas é engraçado que isto é uma questão. Triste. O que é que se passa com este gajo? Este gajo perito é muito triste. Olha, o próximo é a maior jogada do mundo e valeu Nuno Dias. A Sport Zone associou-se à Adidas para uma campanha de caráter solidário que convidou os portugueses a fazerem um vídeo de 10 segundos a receber a bola do lado direito e a passar para o lado esquerdo. A cara de iniciativa é o Renato Sanches. Esta ação serve para ajudar e reabilitar alguns espaços desportivos de três instituições com algumas necessidades, que é o Centro Social de Soutelo em Gondomar, a Casa da Criança de Santo António na Figueira da Foz e a Associação Crível no Vale da Moreira na Moita. Portanto, tem que fazer um vídeo com máximo 10 segundos e... mas tenho todas as instruções na maior jogada do mundo.sportzone.pt. Podem fazer lá. Podem fazer um vídeo a passar de um lado para o outro, não é? E depois, aquilo é para fazer mais. Depois junta tudo e parece toda a gente a passar a bola uns aos outros. Quanto tempo é que é uma boa ideia. Tu tens quanto mais pessoas enviarem. Vai ser um filme da seca. O pessoal está todo a ver a passar e não quer golo. É giro, que é, se eles baterem o recorde, não quer golo. Vão ajudar estas associações. Olha, aqui outra que é: ai, os direitos de autor. Um episódio do Family Guy continha uma parte em que o Peter, que é o pai da família, para quem não vê a série, jogava contra o Cleveland, outro tipo de lá da série. Um jogo de consola Nintendo. O jogo, um de basquetebol, tem um glitch ou um erro que, quando tentas encerrar de certa maneira, é sempre cesto. Sempre. Okay. Então o Peter estava sempre a marcar gol, estava sempre a insistir, não é? A Fox mandou abaixo o vídeo de um youtuber a jogar o mesmo jogo, que era este jogo da Nintendo. Foi-se a ver, e afinal o vídeo que estava no Family Guy era este vídeo que foi mandado abaixo. E deu alta polémica porque basicamente eles roubaram um vídeo do YouTube para o Family Guy. Isso. A Fox, que anda a mandar vídeos abaixo, não é? Tinha um vídeo que era roubado na Fox. Pronto. E agora? É o karma. E agora, pronto, é... Já tivemos esta conversa aqui, eles podem fazer apanhados com vídeos do YouTube, mas depois não podemos ter os vídeos do YouTube, os vídeos dele no YouTube, não é? É assim um... Eu não sabia, há um canal paradoxo. De televisão só com, chama-se Q, não é o canal Q, chama-se Q, é só com vídeos do YouTube. Pronto. Yeah. Pensava que era o canal Q do... A sério? Chama-se Q. Q? Está na meu. Posso fazer uma junção? Fazer um... Canal Q. Eu não sei se podemos... Canal Q. Vai começar a chamar o canal Q agora, não é? Quando juntar os dois. KK. Lê lá o próximo, Fernando. O Pornhub quer que tu mexas mais que o pulso. É o que se pode ler. O Pornhub criou então um portal onde podes saber quantas calorias gastarás por cada posição. Há posições para uma, duas ou três pessoas. Instala-se a aplicação no smartphone e depois de sincronizado... Os sensores dos smartphones utilizados vão medir a eficácia dos jogadores na posição pré-definida e com isso criar uma pontuação que, tal como recomenda o Pornhub, poderá ser partilhada nas redes sociais. Ainda, a notícia é, ainda está em fase beta, mas toca a queimar calorias, amigões. Pois é, pessoal. Diz lá cada posição e eu fiquei muito desapontado porque eu pensava assim, tipo, imagina, pós-coital, pensas, ei pá, isto deve ter queimado bem calorias. E eles tinham lá uma posição, tipo, 10 minutos nesta posição, era tipo 50 calorias. Eu disse, pá, isto não é nada. Não queimaste nada. Isto não é nada. Eu aposto que a malta. Não, não foi com a aplicação. Malta, não foi a malta aplicação. Do fitness já tem essa aplicação, meu. De certeza. A malta do fitness está tipo, ei querida, não sei contar quê. As calorias todas. Ah, bora lá queimar este clara de ovo que acabámos de comer. Bora. E nós temos cá o Dicas do Salgueiro, ele se calhar agora já poderia falar sobre isto. Salgueiro. Eu acho que a malta do fitness tipo não coisa. Não, mas é como eu estava a dizer, se vires os resultados que eles têm lá, as previsões para 10 minutos para cada posição, é extremamente desapontante. Portanto, eles dizem, pinar, mas é correr, caraças. Vou, mas é fazer ali. Não. As chinas que eu não sei o nome, porque eu não faço ginásio, nem nunca fiz ginásio. Eu nunca fiz ginásio. A borboleta, ou como é que crossfit, é o seu nome? A borboleta que é fazer assim. Fazer bué crossfit. Vou fazer bué crossfit, e aí isso é o seu nome, natação. Fazer natação. Bruços, vou fazer bruços. Ricardo, estamos quase a fechar. Sim. Antes de fazermos a pergunta crucial deste programa, o que é que tu pretendes fazer na tua vida? E neste ano em particular ainda? Neste ano em particular pretendo... que boa pressão. Alguma coisa que queiras fazer? Quero lançar um livro de receita. Não, quero começar a criar um livro de receitas. Mas com essas duas receitas, mas o que é que se faz? Andas a cozinhar, é isso? Eu adoro cozinhar. Adoro, eu sei que é uma cena muito pouco sexy, muito pouco sexy, muito pouco sexy. Até acho muito sexy. Cozinhar é sexy. Adoro cozinhar. E fazer então, uma campanha. A tua personalidade não conjuga tão engraçado, não estou a ver nada a ver. Eu adoro que sejas mau anda. Eu adoro cozinhar e acho que há um nicho de mercado que falta preencher, que é receitas sem merdas. Boa. Receitas que não sejam um pussy, nem com sementes, nem com agar-agar, nem com vagas. Coisas que... Uma pessoa portuguesa. Que não saiba fazer a ponta de um corno na cozinha possa chegar, ei, eu sei fazer diz-me isto. Diz-me uma. Olha, massa com atum. Encontras algum livro dessas receitas da moda que ensina a fazer massa com atum? Mas não isso encontras? É comida faculdade, isso. Até, mas então, qual é a eu, eu sigo uma conta do YouTube que diz cenas tipo como viver com 5 euros uma semana e coisas assim. Imagina, tipo, eu, pronto, olha, é quando andava na faculdade, eu aprendi a cozinhar na faculdade. E uma das cenas que é nutritiva e barata é massa com atum. Há muita malta da minha idade que já tem filhos e não sabe fazer massa com atum. O meu pai não sabe estrelar um ovo. Já. Yeah. Estás a ver? Isso é uma coisa... Pai, não sabe porque não quer. Não pode haver ninguém... É extremamente difícil estrelar um ovo por causa da temperatura do ovo. Imagina, se tu tirares um ovo do frigorífico e ele estiver à temperatura do frigorífico e o puseres em óleo escaldar, o que vai acontecer? Ei, tu percebes mesmo de cozinha. É isso, não é cozinha sem merdas. Mas é só explicares à pessoa que ele, se quiser, se tiver esse medo, coloca o azeite na... Não, mas não é isso. O ovo, para ficar bem estrelado, tem de ser posto no azeite à temperatura ambiente. Também o que o Fernando Alvim estava a dizer é... Pode fazer mal, mas faz um ovo, estás claro. A ver? Pode ficar mal, mas faz um ovo. Agora, não saber não. É tipo aquela pessoa que diz que não quer. Que não, um abraço provou, é aquela pessoa que não tem carta de condução, porque não quer ter carta. Um abraço falhado. É tipo dizer em 2006 nunca provei sushi, estás a ver? É tipo, não quis já é preconceito, não gosto, desculpa lá. Não gosto. Não quer. Não gosto de leitão. Mas isso é uma cena bem urbana, percebes? Eu cada vez fico mais irritada com as cenas urbanas, sabes? No outro dia tive uma discussão... Que é tipo os hambúrgueres? Não, tipo tudo. Tipo tudo. Pá, nós costumamos isso aí sempre a essas cenas quando saímos daqui, vamos sempre comer hambúrguer. Mas eu também, eu sou da Oliveira das Meias e tipo, fora de Lisboa e Porto, existe todo um país que se está a cagar para o sushi ou para o hambúrguer da moda. Claro, e à Espanha que esteja. Mas é que a cena, o processo de comunicação. O conceito. Não, o processo de comunicação daquilo que existe é todo feito em Lisboa e no Porto. Pois. E o resto do país está tipo, não tenho uma hambúrgueria gourmet aqui em Fornos de Algodres. E então. É que o Santo disse a cena que é os stand-uppers usarem tipo, fui ao Urban, estás a ver? O pessoal isso do é um Portugal um não sabe. Não mas sabe. A cena é que depois endezam o Urban e a malta da minha terra, por exemplo, vem a Lisboa e vai ao Urban falar, a falar. Achar que aquilo é o Lux. E vai ao Urban tipo, 3 horas na fila, mas afinal isto é tipo. É uma merda. Isto é tipo a discoteca sai de baixo lá em Oliveira das Meias. A discoteca sai cão. Qualquer coisa. E digo-te já que as discotecas nas terras pequenas são muito melhores que mas nas grandes. Mas aqui sai-se de baixo de alguma coisa. Sempre. Já para a sério. Faz lá a pergunta da praxe, então. Ora bem, a pergunta da praxe é basicamente 3 coisas que te fazem dizer obrigado, internet. O Facebook, claro. Os vídeos do Saturday Night Live estarem todos disponíveis no YouTube. Isso faz-me dizer obrigado, internet. E também... o BuzzFeed. Muito entretenimento fácil e interessante quando uma pessoa está com insónias ou a fazer outras atividades que demoram mais tempo. Eu só vou a uma secção no BuzzFeed, vou ter que admitir. Os animais. Food. Também eu. 34 receitas com abacate que consegue fazer em casa. Tão bom. É a minha secção que eu vejo. Mas nunca faço hoje nada. Vi, é só para hoje vi um guacamole que levava morangos. Eu até partilhei contigo. Bom. Não fiquei muito rendido, É capaz de ser fixe. Não, guacamole é guacamole. Pronto, não quer ser purista, não é? O Alvin já está a bocejar. Tá, mas ele diz que dormiu pouco ontem. Queres falar sobre isso, Fernando? Pessoal. Não quero, não. Pessoal, chegou ao fim. Chegou ao fim. Olha, achaste algum de nós com pita de serial killer? Hã? Não, pronto. Basicamente estava a fazer piada. Estava a fazer uma piada. Qual é que era a piada? Pronto, desisto. O meu guião. Com ar desesperado, que ele queria perguntar. Com ar desesperado ou com serial killer. É diferente. Assim, que é diferente. Ele estava a procurar em termos relacionais. Não estava, estás a ver? Estava tipo. Lê lá a conclusão. Isto é relacionado com o teu podcast. Não é com o podcast, com o Facebook dela. Se algum de vocês tem um ar desesperado, desesperado porquê? Por coisa? Porquê é que vocês estão a andar todos por mim? Então estava a ver se ele começava a dizer a saída. O quê? Ele está a dormir. Bora. Bom, e assim chega ao fim mais um episódio do isto é muito estranho. E assim chega ao fim mais um episódio do Obrigado Internet. Não se esqueçam de assinar no vosso agregador de podcast de seleção, seja no iTunes ou outro que vocês gostem mais. Para verem conteúdo extra e terem acesso aos bastidores do melhor podcast do mundo, têm que pagar 20€ mensais. Por acaso não têm. Sigam-nos no Facebook e também no Instagram. Se querem dicas para sacar gajas, faça o favor de enviar mail para o Dias, para o mail do Dias. Não é dicas para sacar gajas. Dá aí umas dicas para sacar gajas, vá. Envia mal para mail. Estava o mail dele, mas ele quis ler. Ele tem um mail na página dele, este é o teu mail. Sim, é verdade. É verdade. Porque é o mail do... Não digam porque... Sim, achas que vai ser o pessoal do Obrigado Internet que vai matar o teu e-mail, não é? Tu recebes malta a perguntar-te como engatar gajas? Tipo, já não, te perguntaram? Não, nunca? Não. Mas vai receber hoje! Não vai, não digas o mail. Mandem mensagem pelo Facebook ou Alvin, se quiserem. Também não é preciso estar a mandar mail, não é? Para a caixa outras. Hoje toda a gente já sabe mandar uma mensagem, para a caixa outras, literalmente. Para outros assuntos, mandem mail para correio@obrigadointernet.lol. Para finalizar, obrigado à Antena 3 por gentilmente ter sido o estúdio e obrigado à Raquel Costa, a gaja, por ter vindo cá curtir a internet connosco. Até para a semana e já sabem, curtam a vida!